Pô, vamos lá, vai começar, chega Bora, aí. bora, bora, bora, bora. Vamos, Pô, vamos, tá tá começando logo, meu. faltando aí. Porra, moçada, vai Pô, começar a espera aí, sessão ó. da tarde, Pô, anda logo. cuidado com o Não, controle vai da mais área. falar. Derruba não, Pô, derruba não. corre Esse aí, pô, cotovelo vai aí. começar, liga. Pera Pô, aí, frita o pera aí, mandiopan pera aí, aí. pô. Quem sentou no pirocóptero? Opa, não é meu, não. Aqui, meu. Oh, vamos lá, vai começar aí. Atenção, formas de vida baseadas em carbono. Fechem as janelas, tranquem as portas, desliguem a TV e os telefones, porque está começando mais um Zinecast, o podcast da família brasileira. Um podcast feito para a mamãe, para a filhinha, para o vovô, para o pé grande, para o ET comedor de gatinhos. E agora chegamos à nossa edição número 3. E nessa edição do Zinecast, confusão é que não vai faltar com essa turminha do barulho que vai aprontar mil e umas atrapalhadas. Eu sou o Leandro, o E Teimoso. E aqui é o Kamatari, pra mim sessão da tarde é tapa na cara e cambalhota. Aqui é o André Miranda e my name is Murph. Aqui é o William Correia e eu queria ser discípulo do Sr. Miyagi. Eu sou o Luciano Carvalho e eu tinha medo do slot. Quem não? Mesmo com a camiseta do Superman, cara? Chocolate. Para recordar, então, só lembrando, o último cast que nós fizemos foi o do He-Man, comemorando os 30 anos da Filmation, e lançamos um desafio que até agora ninguém conseguiu vencer. O desafio era encontrar o geninho durante a gravação do Zinecast. Até agora, ninguém conseguiu encontrar. Então, encontre o geninho da She-Ra, posta lá um comentário na publicação do Zinecast, com o momento lá que você viu, o minuto, o segundo, e você vai ganhar um... Parabéns. Aí. Legal. Ô William, alguém entrou em contato com você pra trocar algum boneco do He-Man aí ou não? Não. Os caras lá no grupo, lá, o tal do Wilton que eu comentei com o André, ele convidaram, vai ter um evento, uma galera que vai se reunir em São Paulo aí, não sei quando, aí me convidaram pra ir lá. Pai de cosplay, cara. E no cast de hoje vamos discutir não a sessão da tarde em si, mas filmes antigos, aqueles que a maioria de nós viu na sessão da tarde, né, ou naquela época da sessão da tarde, na nossa infância, filmes que ficaram na nossa memória, que valem a pena ver de novo, ou também aqueles que merecem, na verdade, uma chuva de ovos podres e tomates podres. Mas para quem viveu numa cápsula do tempo nos últimos 40 anos, o que é sessão da tarde, Fábio? Cara, a sessão da tarde era a alegria da garotada. Você chegava da escola na hora do almoço, almoçava, fazia um pouco de lição, e aí o que sobrava? A sessão da tarde, cara. Aquela sessão de filmes que a Globo exibia toda segunda a sexta-feira, né? Começou a ser exibido, acredito, no dia 11 de março de 74. Acho que algum de nós era nascido aqui, não? Acho que não. Eu não. Também não. E, cara, é uma das sessões de filmes que mais dura até hoje. E acho que é uma das mais conhecidas de todos os brasileiros que a gente, né, vive comentando. Não tem ninguém que passou pela escola, faculdade, trabalho, que não fala da sua sessão da tarde. Ou dos seus clássicos de sessão da tarde. Aí, como o Leandro falou, tem filme bom, tem filme ruim, tem filme mais ou menos, e tem filme que marcou a nossa vida, né? Então, geralmente os filmes de comédia, aventura e até algum outro filme de ação. Mas depois que surgiram as classificações indicativas de filme, aí mudou bastante o conteúdo desse horário. São mais filmes infantis, filmes voltados para criança. Mas antigamente rolava de tudo. E a gente vai ver aqui na nossa memória, nossa listinha de filmes que a gente fez aqui para apresentar pro pessoal. É isso aí. E vamos primeiro fazer apostas aqui do que cada um assistiu, de que, pelo menos na opinião de cada um, que vale a pena ver de novo ou que vale a pena rever. Vale salientar aqui, ó, quem estiver ouvindo, podem conter spoilers, vamos dizer isso antes. Ah, isso aí com certeza, né? Se é que pode se chamar isso de spoiler, né? Filme da década de 80. Se a pessoa não assistiu, é porque não tem novidade nenhuma, né? Ó, deixa eu explicar uma coisa. Spoiler não é aquela asinha que coloca atrás do carro, tá? Já me perguntaram isso, então vamos deixar bem claro. Spoiler é um pedaço de um filme, de um livro, de alguma coisa que é importante e a gente conta pra te sacanear. E você não sabe. A maioria dos filmes que você vai ouvir aqui já é pra você estar sabendo o final. Então não vai ser novidade nenhuma ou... dificilmente você vai considerar isso como spoiler. Eu ia falar, não reclame nos comentários. Entendeu? É, não enche o saco. Problema de vocês. É. Não, enche sim, a gente precisa de muitos comentários. Ah, é. Também. É verdade. Então reclame, pode reclamar. Reclame, mas vai ficar do mesmo jeito. Nós não vamos ligar para sua reclamação. Bom, eu posso começar eu falando o filme que eu lembrei aqui? Esteja à vontade. Então, estejarei. Então, eu queria começar pelo filme Um Morto Muito Louco, que eu me diverti muito quando era moleque assistindo esse filme. É a história de dois caras que trabalhavam numa companhia de seguros. Trabalhava com um tal de Bernie Lomax, que é o nome do personagem lá. O ator chamava Terry Kiser, que se vocês procurarem uma foto dele no Google, aí vai ver que é um Robert Downey Jr. pobre dos anos 80. E esses caras descobriram que tinha uma fraude lá milionária na empresa e, sem saber que o Lomax estava envolvido, foram apresentar essa fraude para ele. E ele, como recompensa, convidou eles para ir na sua casa de praia numa ilha no final de semana. E lá, ele combinou com o chefão lá, um mafioso, dele eliminar os dois e usar o corpo de um deles como se fosse ele, para ele poder sair sumido do país e simular sua morte e aproveitar um dos dois ali que já sabia do esquema. Só que ele não contava que o assassino, na verdade, foi lá para matar ele antes de matar os dois funcionários da seguradora. E aí, confusão é o que não falta. Era o lema da sua tag, né? É, tem que repetir bastante, porque isso aí, todo dia, e ainda é, né? Ouvimos muito isso daí. É uma galera muito louca que vai aprontar altas confusões, né? Mas, Leandro, você reviu o filme esses dias, e o que você pode dizer do filme? Eu assisti ontem. Nossa! Eu acho, assim, tem cenas muito engraçadas que o assassino várias vezes se depara com o defunto, porque os dois funcionários acabam querendo esconder ele, fingir que ele não morreu, porque acaba acontecendo uma festa ali e tal, então eles querem aproveitar e disfarçam isso. E aí o assassino vira e mexe e vê ele andando pra lá e pra cá, que na verdade que eles faziam, amarrava uma cordinha no pé dele e no pé de cada um e saía abraçado com o cara pela praia, pela cidade e tal. E tem algumas cenas muito engraçadas. Tem uma cena que eles descobrem então que o Larry, o defunto, usava peruca. Pra disfarçar, eles pegam e grampeiam a peruca na cabeça do falecido ali. Puta. Fora outras partes que eles vão tentar fugir de barco da ilha e ele cai no mar e eles não percebem. Ele amarrado, eles saem levando ele para praticamente esquiar na ilha ali e todo mundo achando super normal. É interessante que esse cara que fez o papel da vítima, né, o Terry Kiser, ele, durante a gravação, ele quebrou várias costelas, né? Imagens lá. Bom, ele jogava... morto se arrebentou mesmo. Jogava ele pra todo lado. Coitado, você vê que era ele mesmo. Eles vão arrastar ele pela escada, ele desce a escada batendo a cabeça nos degraus. Essas cenas típicas dos anos 80, mas que ainda é bastante divertido. Bons tempos, né, cara? Dublê pra quê, né? É, então. Você, é verdade. Se você podia se arrebentar, então... né? E quem lembra desse filme? Alguém de vocês lembra ou não? Eu assisti faz tempo, mas eu lembro que eu dei muita risada, mas já faz tempo que eu assisti. Você acha que dá pra encarar de novo? Não. Só na lembrança. Cara, olha, eu já vou emendar o meu filme aqui, porque tem tanta atrapalhada e pancada no que você falou, que eu já vou evocar dois deuses da sessão da tarde aqui, cara. Bud Spencer e Terence Hill, cara. Nossa. Nossa, um deus. Eram heróis, né? Reis da picada. Cara, é o que eu falei. Tapa na cara e cambalhota. Não tem mais nada no filme. Roteiro, não tem roteiro, cara. Bom, pra quem nunca ouviu falar dessa dupla, Bud Spencer e Terence Hills, eles são italianos. E na década de 70 e 80, eles ficaram famosos pelo Bang Bang à italiana. Só que eles faziam Bang Bang à italiana, ou espaguete, só que de um jeito trapalhões, cara. Eles não conseguiam ser sérios no gênero, no gênero cowboy, né? Então, já que é assim, vai virar farofa e vamos aproveitar. Foi onde eles fizeram sucesso. Então, para falar de um filme deles, ninguém vai lembrar o nome, mas a gente fala da dupla, né? Fala do Bud Spencer, que era aquele cara mais gordão, barbudo, todo bruto, né? Parece o Brutus mesmo. É verdade. Realmente. E agora, era do Brutus. Vocês não sabem, ele foi o primeiro italiano a nadar 100 metros no estilo livre em menos de um minuto. Nossa. Ele tinha boia, né? É fácil. Acredite, cara. Não, ele morou no Brasil 3 anos, foi funcionário do consulado da Itália em Recife. Olha, não sabia disso, não. Cara, a ficha dele, depois que ele gravou Banana Joy, que eu acho que é um dos clássicos, né? Ele foi graduado em Direito, fala 6 línguas, inclusive português, por isso que ele foi trabalhando no consulado daqui. Tem registros de patentes, cara, de várias coisas. Atualmente ele tá aposentado. Cara, o Bud Spencer, que era tapa na cara, é um cara cabeça, meu. Não tem essa. É um homem culto. É um homem, é um esportista. É. Olha isso. Esportista, advogado, troglodita poliglota, né? E manguaceiro, porque Bud vem de Budweiser. Ele assumiu o nome artístico de Bud por causa da cerveja, cara. Pelos meus. Rapidinho, o parceiro dele, que era o Terence Hills, era o cara, era o galã de olho claro, loiro, que fazia sucesso. Enquanto o Brutus dava porrada, o Terence Hills, que na verdade se chamava Mario Giuseppe Girotti, nasceu em 39, cara. Ele só as contas. Não, tá acabadinho. Só que ele participou da maioria dos filmes com o Bud Spencer, né, que fizeram a parceria e deu certo junto. Só que, a um certo ponto, o Bud Spencer resolveu ficar rico de verdade e aproveitar, né, com a sua carreira de advogado. O Terence Hills ainda hoje tá nativa e faz algumas produções, uma pontinha. Deve ter virado ator pornô, né, cara, quando some. É o que sobra. É o que sobra. Ô Fábio, o dublador do Bud Spencer era o Silvio Navas, não era? O dublador do Mun-Ra, né? Cara, pior que acho que era mesmo, cara. Ah, acho que é verdade. Era o cara que fazia o Mun-Ra aqui. Cara, você acabou com a imagem do Mun-Ra pra mim. Eu tô vendo o Mun-Ra do que eu tenho. Eu tô vendo o Mun-Ra dando tapa na cara e voando pela janela agora. Ele pegando o Lion e dando umas cambalhotas. Pessoal, a gente tem que lembrar também que eles vieram no Brasil um tempo também, nos Trapalhões, né? Visitaram, é verdade. Ó, crossover pastelão, né, cara? Trapalhões, Bud Spencer e Terence Hill. Uma coisa meio surreal, né? Você vê os dois grupos, né? A dupla e o quarteto. Que crossover, hein? Marvel versus DC, o caramba, né? É. Isso aqui é surreal. E encaram hoje em dia... Ou deixa pra lá? Cara, eu encaro facilmente. Isso eu tenho que rever, não achei ainda. Eu preciso lembrar também, eu encararia pela lembrança, pra rever as cenas. Cara, mas eu acho que o Terence Hill, se eu não tô enganado, os primeiros filmes da carreira dele eram filmes mais sérios, assim. Eu acho que fazia o gênero, porque ele queria fazer o gênero faroeste mesmo, lá do espaguete, né, que é o gênero italiano. E ele tentou fazer alguns filmes mais sérios no começo da carreira. Mas acho que não deu certo, né? Depois que ele viu que ele se juntou com o Bud Spencer e fez todo esse sucesso estrondoso aí, eu acho que dá pra assistir não só os filmes mais pastelões, assim, mas acho que os primeiros filmes da carreira também do Terence Hill são bem legais também. Ele fez parceria com Harry Fonda, né, cara? Harry Fonda no começo de carreira, então... É, isso. Não adianta, o cara ficou um pouco na sombra, né? Porque pegou um cara foda pra começar. Faroeste de respeito. Exato. Eu lembro, Trinity era uma saga? Tinha vários Trinity filmes, são, né? Se não me engano, são são, se eu não me engano, são três filmes também. Geralmente esses espaguete, assim, eram três filmes, né? Vide os filmes do Clint Eastwood aí, que eram sempre três dólar, filmes. Né? É isso, do dólar lá. Trilogia dos dólares. Isso mesmo. Cara, mas ele no trailer tinha um nome maneiro, né? Que era A Mão Direita do Diabo, cara. quem tem o nome desse, cara? Quem vai mexer com um cara desse, né, meu? O cara é galã, de olho azul, todo apessoado. Qual é o seu nome? A Mão Direita do Diabo. Vamos continuar, então, pessoal. Agora eu vou falar de um clássico aí, que acho que a maioria que assistiu, acho que todo mundo assistiu, que foi Robocop, o Policial do Futuro. Nossa, sobe a musiquinha, sobe a musiquinha do Robocop aí, cara. Então, todo mundo conhece a história, né? O Murphy era um policial que foi transferido de distrito em Detroit. Detroit no futuro meio distópico, né? Um futuro as corporações tomavam conta das cidades e os policiais viviam em como hoje, né? Praticamente, uma situação meio complicada. E eles resolveram, para limpar a cidade, que eles queriam construir uma nova cidade na antiga Detroit, eles queriam limpar a cidade da criminalidade. Então, a corporação era responsável pelo gerenciamento dessa obra, acho que era OCP. Isso. Né? Isso. Então, eles estavam bolando várias ideias para um policiamento, para conseguir combater a criminalidade nesse local. Fizeram um protótipo de um robô. Então, essa corporação, para limpar essa parte da cidade, decidiu criar um robô policial para cuidar da criminalidade. Eles fizeram um protótipo, chamava Ed 209. Só que no primeiro teste desse robô, ele alourou de vez e matou o cara que estava demonstrando ele. Aí resolveram engavetar o projeto. Um outro executivo, aproveitando isso, trouxe um plano secundário que tinha, de criar um policial android. Mas fez isso de uma cobaia. Aconteceu que o Murphy, esse policial que tinha sido transferido, acabou sendo morto. E aproveitaram isso e levaram ele a fazer essa transformação. Ele acabou virando o Robocop. O ator que fez o Robocop, ele até ultimamente apareceu recentemente em 24 Horas fazendo um vilão. Não sei se vocês acompanham 24 Horas, que é um vilão bem, bem legal no 24 Horas. E agora apareceu também no último filme de Jornada das Estrelas, que é um dos personagens principais do filme. Então, fizeram essa transformação no Murphy, e ele virou um policial robô. E o Robocop, ele tinha três, quatro diretrizes principais, que era defender a população, né? Era manter a ordem, e tinha uma quarta diretriz secreta. E ele tinha uma parceira também, a antiga parceira dele no distrito, que era o nome dela, era Lewis. E ela acabou reconhecendo que o Robocop era Murphy e tentando relembrar ele, né, quem ele era. Ele acabou aos pouquinhos lembrando quem ele era e lembrando dos assassinos que tinham atirado nele. E ele vai buscar vingança um a um, até buscar o último chefão lá do crime, do tráfico. Ele vai atrás de cada um desses assassinos e, por último, ele enfrenta esse chefão. E o filme recheado de violência, né? Violência, tráfico de drogas, consumo de drogas, coisas que hoje em dia não apareceriam de jeito nenhum na Sessão da Tarde. Esse era os filmes da Sessão da Tarde. E a gente assistia com o pai, com a mãe, né? Achava muito legal. Nossa, e eu assisti recentemente, o filme é muito bom. Você pode ver hoje em dia, que eu gostei bastante. E até está sendo feito um remake dele agora, né? Que até o José Padilha, diretor de Tropa de Elite, que vai refazer o filme. Não sei, eu vi algumas imagens, não tô botando fé. O povo falou muito mal daquele uniforme, tá falando que é a cópia do uniforme do Batman, né? Tá muito estranho. O Robocop novo agora. Mas esse foi um filmão. E aí, vocês, o que vocês acham? O Robocop ainda vai ser, nas vésperas de estrear o filme do Padilha, a gente vai fazer um especial dele, né? Ah, vai precisar, verdade, vai merecer, né? Que teve... tiveram boas sequências. Boa sequência, né? Boa sequência, porque é o terceiro filme. É. Com o jetpack lá. Ah, mas teve jogo de... Pô, jogo voava, legal. É, pode crer, tinha um jogo de videogame, é. Da hora. Aliás, né, o terceiro foi o roteiro do Frank Miller. E quem, quando era moleque aqui, não fingia que... Vocês brincando, fingia que colocava a pistola na perna, assim, sabe? Ô, louco! Ufa, né? Ainda bem que era na perna. É, eu tinha uns amigos. Eu que tava coisa parecida, né? Mas eu não entendia direito. Eu falava. É, ainda bem que negligiava a pistola na perna. Ou então, você lembra na escola? Eu lembro que tinha uma menina que usava aqueles aparelhos ortopédicos pra corrigir a coluna. Aí ela entrava na sala, os moleques já começavam a imitar o som do Robocop. Agora isso, hoje em dia isso chama bullying, na época. É. Na época, mano. Ele tinha até ele rodava a pistola antes de enfiar na perna, né? É verdade. Uma espada. Imitava que era o herói do filho dele, o herói da televisão que o filho dele gostava, ele imitava. Então, Leandro e André, vocês que são, acho que mais, não sei, William, mas são mais aficionados aí pela robótica, as três diretrizes básicas lá do Robocop, você acha que tinha algum fundamento na teoria do Isaac Asimov, lá das leis da robótica, ou vocês não, olha, não enxergam não, assim? Não eram diretamente relacionadas, mas... Acho que bebeu da fonte, né? Vocês lembram quais eram as três diretrizes do Asimov? A primeira é: façam bons filmes em cima dos meus livros. Lembro que o robô não podia ferir o ser humano lá ou permitir algum mal a qualquer ser humano, né? Isso. Parece que ele tinha uma outra que ele não podia se destruir, algo assim, não era? Com exceção quando fosse para salvar uma pessoa, né? Alguma coisa. É. Isso. Falta uma, eram três também, né? Ele tinha que obedecer às leis dos... Ah, não. Ele não podia matar um funcionário da OCP, né? Essa era a quarta do Robocop. Ele tinha que obedecer às ordens dos humanos, exceto que essas entrem em conflito com a primeira lei. Isso! Olha aqui, ó. Wikipedia, olha aqui, ó. Primeira lei. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos que as tais leis ou ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei. Um robô deve proteger a sua própria existência, desde que a proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. É isso aí. Bebeu da fonte. Como o William disse, bebeu da fonte, né? É. Mas qual que era a quarta lei lá do Robocop? Da OCP, não pode matar OCP, um funcionário da OCP. Atacar os executivos da OCP. Por isso que no final o cara fala, tá demitido. Ele, pô! Justamente. Olha o spoiler. Acabou com o filme. Eu lembro que eu tinha um bonequinho, um action figure, ou melhor, um hominho do Robocop. E aí depois saiu um seriadinho japonês lá, que era a continuação do... O pessoal falava que era o Jaspion 2 lá. O Gaban. Spilvan. Ah, como é que é? Era Jaspion 2 e Spilvan. Spilvan, é. Nossa. Aí eu fazia de conta que era o Spilvan. Que era parecido e tal. Hoje, se você for ver, não tem nada a ver, né? Mas pra mim. Sacrilégio. Era falando desse aspecto de Robocop, eu lembrei-me que eu li uma curiosidade mesmo, que o Robocop teve uma das fontes de inspiração, era um anime. Mesmo que era o oitavo homem, que ele era um androide também. Isso. E aí voltou pro Japão depois, porque aí eu cheguei também lendo essa mesma curiosidade que o Giban, que era um herói Super Sentai lá, o Metal Hero, foi inspirado no Robocop. Inclusive o negócio da arma na perna. É. Dizem que a pistola foi inspirada no Hentai, né? Ah, tá. Robocop gay. Exatamente. Esse oitavo homem tem no Netflix, viu? Uia. Muito tem bom. No Netflix o oitavo homem já? Tem, oh, preciso ver lá. O antigo lá. É, muito legal. Eu hoje ainda encaro os dois primeiros filmes do Robocop numa boa. O terceiro eu já não tenho boas recordações, então eu pulo. Mas os dois eu ainda vou revê-lo. Ainda mais agora que bateu um saudosismo. Cara, eu acho que vale a pena. Eu assisti o segundo não muito tempo atrás. E deu uma decepcionada um pouco. O primeiro eu ainda gostaria de assistir. O segundo deu uma decepcionada. O terceiro apaguei da memória. O segundo eu lembro muito pouco. Eu lembro bem mais, o que marcou muito mesmo foi o primeiro. Mas compensa e muito rever. É, acho que é a mesma coisa. O primeiro vale a pena. Agora os outros eu também tenho poucas recordações. Assim, eu lembro do terceiro por causa de que ele voava, mas o segundo não lembro praticamente nada. Bom, o filme que eu me lembro que eu gostaria de citar aqui seria o Karate Kid. Mas não esse lixo que foi feito, esse remake com o Jaden Smith, aí, o filho do Will Smith. Eu lembro do clássico, do original, que tinha o Ralph Macchio, que era o Daniel LaRusso. E que a história, para quem conhece só esse novo, imagino que seja, vai reconhecer, lógico, que é da, essa aí é a fonte que dá, que é original, né? Mas era a mesma história, basicamente. O rapazinho que vinha, ele com a mãe, de outro lugar, ele vinha embora, ele vinha para uma outra região lá na Califórnia, e com todas as dificuldades, especialmente aquele aspecto high school dos Estados Unidos, de se adaptar à nova escola, à nova cidade, aos novos colegas, e ele todo cheio de problemas para conseguir se adequar, se adaptar, até que ele conhece uma menina, que tá aí, parece que os dois começam meio que se gostar. O problema entra quando um ex-namorado da mocinha, o Johnny Lawrence, Ele começa a perseguir o Daniel, porque ele já encana com o rapazinho. E ele com a gangue dele, na década de 80, tinha muito esse aspecto de gangue, né? Todo mundo morria de medo de gangue. E ele com a gangue dos amigos dele, que todo mundo lutava karatê, ficava ameaçando ele até o momento que tentam cercar, vão dar um pau nele, mas ele é salvo pelo senhor Miyagi, que era um velho, um senhor japonês, que salva ele com golpes de karatê ali, põe a galera pra correr. Aí, isso, o senhor Miyagi decide ajudar o Daniel a treiná-lo em karatê. O Daniel fica super empolgado, falou, vou aprender karatê e tal. Só que o treinamento do senhor Miyagi não animou muito o Daniel, porque ele tinha que ficar pintando a cerca dele, tinha que ficar encerando o carro e tal. E o Daniel, tem um ponto que o Daniel achava, pô, mas que aplicabilidade que tem isso aí, né? E até uma hora que o senhor Miyagi mostra até qual era a aplicabilidade disso aí. E até o ponto que o clímax do filme, que virou uma cena que até que foi... Teve várias homenagens aí pela mídia fora, seja em outros filmes, desenho animado e tudo mais, do campeonato de karatê que o Sr. Miyagi inscreve o Daniel, até mesmo contra a vontade do Daniel. O Daniel achava que ele não era capaz de enfrentar uns outros mestres do karatê para enfrentar, e lógico, na final... Ele vai, no final, na luta final, ele vai enfrentar o próprio Johnny ali, né? E não sei se é spoiler. Bom, eu não vou contar, mas... Não, pode contar. É óbvio, né? O famoso golpe, né? Porque o Johnny machuca ele acha que ele não vai ser capaz, ele vai querer sair tudo, mas ele volta pra luta e consegue vencer o Johnny com um golpe lá, meio que do cisne, alguma coisa assim. Da garça, né? Da garça, isso aí, é verdade. Da garça. É um clássico dos anos 80 também, foi deu uma relançada na carreira do Pat Morita. Até o Pat Morita foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por conta desse papel do Sr. Miyagi. E rendeu, lógico, né? Aí na época vendeu bonequinho, teve videogame, teve um monte de produtos relacionados na época também. E deu continuações, teve outras duas com os dois, com o Daniel LaRusso e o Sr. Miyagi. E até teve um quarto, último, que foi com a menina. Aí já não tinha mais o Ralph Macchio, né? Mas, pra mim, é bastante saudade. Lembro-me bem de assistir às tardes o Karate Kid, original. A continuação com a menina foi com aquela uma da Menina de Ouro, né? Ela mesma. Hilary Swank, né? Exato. Isso, Hilary Swank. Olha, quem diria. É interessante que o Karate Kid ele é marca registrada da DC Comics, né? É mesmo? Não sabia, né? É. E, por outro lado, o Ralph Macchio foi... Virou diretor executivo da Marvel. Trabalhou muitos anos, né? É. Quem diria? Mas é ele mesmo que a gente vê lá nos quadrinhos? Lá, é ele próprio? É ele, cara. É ele. Quem diria? Eu achava que era um homônimo. É o próprio mesmo. Agora, era batata, né? Era assistir esse filme à tarde e no outro dia cedo todo mundo fazendo o golpe da garça na escola, né, cara? Moleque tendo um pé só com o braço levantado. E se a gente for ver, aquele golpe lá não funciona pra nada. É totalmente inútil. Pra balé serve alguma coisa. E não, é legal, cara, comentar que nesse filme também tem a Elizabeth Shue, né? Que era a sensação da molecada, né? Nos anos 80. Todo mundo queria ver um filme com ela, porque ela era a gatinha da época, né? É verdade mesmo. Era um broto, mora. É. E o Paty Morita era o velho mais bacana que tinha, né? Todo mundo queria ter um vô igual o Paty Morita. Que Daniel São o quê, cara? Era Paty Morita que era o cara do filme. É, tanto é que ele depois teve um seriado, né, que chamava O'Hara, que era o sobrenome, né, do personagem do Paty Morita. Miyagi O'Hara? É. Miyagi O'Hara. Miyagi O'Hara. Ele era tão legal que ele eu duvido. Ele fez o vento levou também, viu? Ó, eu duvido quem nunca lavou o carro do pai e fazia o movimento que ele ensinava pro Daniel Larusso. Direita pra direita, esquerda pra esquerda. Se eu não tô enganado, um dos últimos trabalhos do Paty Morita, ele dublou um desenho do Bob Esponja, que ele era um peixe mestre japonês mesmo também. Ah, de uma ilha lá, né? Se eu não tô enganado, no final do episódio até fala em memória do Paty Morita, que foi o último trabalho dele. É verdade. Cara, uma coisa que eu não entendo desse filme. Como que um cara, um empresário, bem sucedido, né? Já foi sargento do filme do Rambo, né? O dono da agência Cobra Kai, que não é a Cobra Khan, como a gente falou do Zencast de He-Man, que o pessoal troca o nome. O cara é dono de uma escola, fodida. O cara tem um uniforme preto, cara, com uma cobra desenhada. Vai querer cair na porrada com o moleque do bairro, cara. Por quê? Não, explica pra mim, cara. Não, não entendo. O cara não tem porquê. É por causa da mocinha, né? Se for ver algumas academias de MMA que tem por aí hoje, você não duvida muito, não. Ué, cuidado com o que você fala, André. É, André. Daqui a pouco... É o André que tá falando isso, tá? É. André Miranda, vamos endereço. Vamos que a opinião do André corro Miranda... Bastante, eu corro bastante, viu? E aí, galera, e vocês? O que vocês acham do... Lembrando do próprio Karate Kid, vale encarar de novo? Vale a pena? Olha, eu gostei muito quando era criança, era fã, mas hoje eu não encaro de novo, não. Tem mais alguém aí encara? Eu também prefiro deixar na lembrança. Recentemente eu vi até um pedaço, tá passando na assinatura, mas não vale a pena. Não vale a pena, deixa na lembrança, porque... O filme é muito, muito diferente, muito devagar. É, deixa pra lá. Vai, Luciano, conta o seu filme, pelo amor de Deus. O filme que eu acho que eu mais vi na sessão da tarde, assim, quando era moleque, sem sombra de dúvidas, foi Os Goonies. Eu acho que não é nem por passar. Passar tantas vezes assim, mas acho que todas as vezes que passava a gente acabava parando de fazer qualquer outra coisa, deixava de jogar bola, deixava de brincar na rua pra assistir Os Goonies mesmo, né? Então é um filme, pra mim, até hoje fantástico. É um filme de 85 e que contava a história de um grupo de garotos, né, que vivia numa cidade, e o bairro lá que eles viviam, tinham sido vendido para uma grande empresa e as casas deles seriam demolidas. Um belo dia lá, um dos personagens, que é o Mickey, né, que é o Sam Austin, né, que é o do Senhor dos Anéis. É o Sam. O Sam. Isso, é o Sam, é ele mesmo, é o Sam. E o personagem que ele faz é o Mickey Walsh. E num dia lá, no sótão do pai dele lá, ele acaba encontrando um mapa. E ele começa a acreditar que esse mapa levaria eles a um tesouro, e ele começa a sonhar com esse tesouro e poder pagar as dívidas e tal. E ele junta o resto da galera lá, que é composta pelo irmão dele, né, que é o Brand Walsh, que é o Josh Brolin, né, que é um ator. Nossa. É um ator que hoje em dia tá em alta, né, ficou um tempo fora aí, mas hoje tá em alta. E aí na equipe ainda tem o Gordo, né, que é um dos personagens mais engraçados do filme, acho. o Bocão e o Data, o Dado, né? Que é o japonesinho. É, é o Dado. E eles acabam saindo em busca desse tesouro, que era um tesouro deixado pelo Willy Caolho, né, meu? Que era o grande pirata lá que tinha escondido esse tesouro. Eu acho que, assim, se a gente for falar do filme aqui, pra mim o filme é fantástico até hoje, que eu acabei de falar, e eu acho que muitas coisas marcaram nesse filme, né? Eu acho que a primeira coisa era o começo do filme, né, cara? Aquela, pra abrir a porta, o gordo pedindo pra entrar na casa, e ele joga uma bolinha que desce, tipo meio Castelo Rá-Tim-Bum, sabe? Que vai fazendo toda aquela parafernália toda, e acaba só pra abrir o portão, né, cara? E o gordo entra. Eu acho que outra cena emblemática, assim, é a cena do gordo chorando lá, quando ele tá sendo torturado, né? Conta tudo! Aí ele, eu vou contar, eu quebrei o jarro, não sei o que, da minha mãe, quando eu tinha 2 anos, meu, é uma cena bem cômica, assim. E a famosa cena do Slot, né, cara? Que era o Slot, que era o monstro acorrentado no fundo do porão de uma casa abandonada e é convencido por um chocolate, né, cara? E é ele que acaba salvando toda a galera no final do filme, assim. É. Acho que é um filme fantástico. Aí tem outra coisa, que é a trilha sonora da Cyndi Lauper, né, cara? Nossa, que é mais anos 80 do que é música. É verdade. Toca Cyndi Lauper, Leandro. Toca, toca, toca. Eu acho que é uma marca dos anos 80, assim, de Lauper, né, cara? E o filme é dirigido pelo Richard Donner, né, cara? Que foi um diretorzaço, assim, dos filmes dos anos 80, assim. Ele pode até não ser um... Como, primeiro Superman, né? E isso, justo. Primeiro Superman, segundo Superman, O Feitiço de Áquila, Máquina Mortífera, meu, e por aí vai. Um monte de filme, entendeu? É um cara que marcou muito os filmes dos anos 80. E eu acho que é isso aí. Pra mim, como eu já disse, vale assistir. Eu sou pai hoje, então, assim, eu acabo assistindo muitos filmes com meu filho de 6 anos, assim, acabo pegando muitos filmes pra ver se ele assiste, pra ver o que ele acha. E, cara, passou tranquilo, assim, meu filho de 6 anos e meu enteado de 13 assistiram e acharam muito bacana ainda hoje, 2013, 2000 e pouco, entendeu? Mais de 30, quase 30 anos do filme aí, e a galera ainda se diverte muito, assim, acho que vale a pena ver, sim. Eu lembro um tempo atrás que eu vi uma matéria que os produtores do filme tentou doar o barco lá, o navio que eles criaram, né? Só que ninguém quis, nenhum parque quis aceitar eles, o barco, porque era muito grande, e no fim eles tiveram que destruir mesmo, e ninguém queria. Se fosse hoje, acho que dava até briga, né? É verdade. É, o barco, a cena do barco, eu fiz uns levantamentos e fiquei sabendo que os próprios atores não haviam visto aquele barco até a hora da cena, assim, que era pra eles ficarem realmente admirados, ter toda aquela sensação de admiração pelo barco, que é fantástica a cena mesmo, né? É, a molecada fica com aqueles olhão esbugalhado, né? Chamando... É, muito legal. Outra coisa interessante Desculpa, William. Outra coisa interessante é o Slot, ele é um ator chamado John Mutsuzaki. Ele foi um jogador de futebol americano e ele faleceu 4 anos depois do filme. Assim, ele faleceu novo, com 38 anos. Dizem que foi por uso de esteroide, porque ele era muito grande. Ele tinha 2,03 metros, pesava sempre poucos quilos lá. E ele foi, segundo as pesquisas, ele foi 2 vezes campeão pelo Oakland Raiders, que é o time da NFL lá. Ele usava no filme uma camiseta. Justo usava. Foi uma homenagem, é isso mesmo. Ele usava no filme, foi uma homenagem ao time mesmo, que ele jogou. É isso mesmo. Mas é um filmão, eu acho que vale a pena assistir, sim. Hoje em dia, esse compensa pra saudade. Inclusive tem o livro, né? O livro Goonies também. E eu não li ainda, mas minha esposa leu, meus filhos leram. E... dizem que é muito bom. Tem um certo movimento aí, até pela internet afora, né? Que até hoje, desde que o filme foi feito, tem uma galera que queria uma continuação, né? Um segundo Goonies, né? Uhum. E vira e mexe o elenco, às vezes se reúne, tira foto todos eles, como é que eles estão hoje e tal. Mas um segundo Goonies nunca saiu, né? Infelizmente, ah, né? Acho que nem. Não, tem que deixar a Goonies do jeito que tá, cara. Se quiser fazer. Também acho. É, eu tô que tentando... nem obra do Alan Moore, né? Que nem obra do Alan Moore. Não, não adianta mexer. Deixa como tá. A minha, ó, segunda escolha aqui, acho que todo mundo vai lembrar com saudosismo também. É Elvira, a Rainha das Trevas. Molecada gostava, né? Não sei porquê. Ah, no filme, eu lembro só do decote da Cher, só isso que eu lembro. De quem? Só do decote da Cher. Mas não tem a Cher no não filme. É a Cher, não é a Elvira? A Elvira não é a Cher. Não é a Cher? Eu tô confundido de filme, troca. Ô, Fábio, desculpa traumatizar você, mas não é ela. Ah, é as bruxas de Eastwick. É. Ah, tá confundindo as bruxas. É, né? Troquei de bruxa, tudo bem. No filme ela é uma apresentadora de programas lá, que exibem filmes B de terror lá, né? Que eles chamam de baixo orçamento. E aí ela ganha uma herança da tia dela, que era uma casa com tudo que tinha dentro. E a casa não era o que valia tanto. Lá tinha um livro de receitas, né? Ela achava que era um livro de receitas, só que era um tomo de magias lá, tá? Até ela tenta fazer umas receitas lá, acaba fazendo encantamento, achando que tá preparando o jantar, né? E durante o filme a cidade inteira abomina ela por causa da roupa dela, né? Não sei por que eles acham a roupa dela feia. Mas as crianças ali acabam simpatizando com ela, né? E no fim todo mundo acaba gostando dela, tal. Tem aquele final feliz. Mas eu lembro desse filme porque a molecada gostava muito. O filme juntava terror, comédia e decote. Que tava, né? A criançada é uma festa. É, olha, a criançada, a molecada assistia com as pernas cruzadas, assim, né? Eu falei que tinha decote. Então, assim, muitos moleques, muito moleque aprendeu novos sentimentos assistindo esse filme. Pessoal, Fábio, estou te salvando aqui. O nome da atriz era Cassandra Peterson. Isso, ela recebeu. Não, ela mas recebeu... a Cher fez as bruxas de Eastwick. Olha, ela tá uma senhora bonita. É. Põe, vamos pôr o link no post aí. A sua bondade geriátrica é imensa, né, André? Não, eu não estou. Não, olha, pode ver lá que ela é uma coroa bonitona ainda. Tá bom. Ela recebeu o Framboesa de Ouro lá pelo papel que ela fez nesse filme em 88. Merecido, hein? Só que em 90. Ela ganhou o prêmio de melhor atriz pela Academia de Filme de Ficção Científica, Fantasia e Horror. Ô Fábio. Oi. Pra você, você vai adorar. Eu tô vendo aqui no IMDb uma foto dela com o Stan Lee. Ah! Isso. Essa precisa ir pro post. Essa vai pro post. Por favor. Então aí, ó, pros cuequinha frente de fusca de plantão aí, ó. A gente não deu a foto da Cassandra Peterson. Não, é uma foto. Não é uma foto desse estilo, tá bom? Não, é assim. Not safe for work. Ó, eu vou perguntar, alguém encara de novo esse filme, não? Encara a bruxa? Encara, sim. Encara o Vira? É. Pra encarar a vampira tamo aí, né, cara? Eu prefiro deixar só na lembrança. Também é um outro que eu deixo, eu passo. Eu também vou abdicar, viu? Também não é um filme. É, hoje em dia não dá. Esse não passa. Galera, o meu outro filme, terminei de assistir hoje, cara. Antes de a gente começar a gravar aqui, eu tava assistindo ainda. E, olha, eu corri um sério risco de matar uma boa lembrança da minha infância e acho que não matei. O único problema é a baixa resolução, né? De um filme da década de 80 passando na TV ainda, mas vamos lá, né? Eu assisti O Feitiço de Áquila, ou no inglês Lady Hawk, ou em português, Portugal, A Mulher Falcão. Olha que beleza. o Richard Donner, que gravou esse, dirigiu esse monte de filme aí, também é dono dessa façanha. O Feitiço de Acre foi indicado a 2 Oscars também, mas não levou, tá? E, cara, bem curtinha. A história é baseada em fantasia, né, medieval, e é uma história bem bacana. Eu não vi ninguém fazendo algo parecido de novo. O filme começa com Matthew Broderick, né? Logo ali na época de Curtindo a Vida Doidado. Ele era um personagem que se chamava Rato e fugiu das masmorras de Áquila e tal. E ele, quem salva ele é um cavaleiro, uma espécie de paladino, que todo mundo tem medo dele. Eles começam a andar junto e o Rato descobre um segredo desse paladino, que era o Navarre. E o Navarre era vivido pelo Rutger Hauer, também herói dos anos 80 aí. E esse paladino, né, o Navarre, tinha um falcão. De repente, chegava a noite, sumia o paladino e aparecia a Michelle Pfeiffer, cara. E a Michelle Pfeiffer aparecia no lugar onde estava o cara e acompanhada de um lobo. E segue a história, ele vai descobrir o que está acontecendo. Na verdade, o feitiço foi lançado pelo bispo, né, de Áquila, sobre esse casal, esses dois, a Michelle Pfeiffer e o Rutger Hauer, de tal forma que eles não pudessem se encontrar. Então, de dia, um era animal e de noite eles invertiam. Enquanto um era animal, o outro era humano. E o feitiço, cara, só podia ser quebrado de uma forma. Quando que é dia e noite ao mesmo tempo? Quando eu tenho eclipse. Então eles vão pro castelo para tentar matar o bispo no dia do eclipse, para não ter mais problema. E aí segue o filme, estilo RPG até um pouco. Valeu a pena assistir ele, cara. Gostei. Não tem nada de efeito especial que vale menção. A coreografia das cenas é quase trapalhões, né? A guarda imperial ali do bispo é digno de trapalhões. Tem um cara que eu vi no filme que, putz, caiu meu queixo, cara. Alfred Molina, Dr. Octopus. Não, Dr. Octopus. Dr. Octopus, esse filme, cara. Eu já tinha ficado louco na hora que eu vi o Alfred Molina no primeiro Indiana Jones. Né, no Caçadores da Arca. Ele... É um dos nazistas. Não, não, não. Não? Ele era um tipo um capanga do outro... do outro historiador, do outro arqueólogo que estava disputando a descoberta com o Jones. Ele tá meio que agente duplo, e aí na hora que ele vai... Eles estão fugindo daquela cena clássica da bola e tal, ele abandona o Indiana Jones e acaba se ferrando numa armadilha. Parece 10, 15 minutos no filme. Mas era ele, cara. Era o Dr. Topps. E aí, eu assisti, moçada. Recomendo que vocês assistam também. Não quebrou a magia. Eu acho caro de novo, sim, viu? Não lembro muito do filme, eu lembro de ter assistido, mas eu acho que encaro. Já faz muito tempo que eu assisti também, mas eu acho que pintou uma curiosidade, eu acho que eu reveria de novo pra ver como que é. É, eu a mesma coisa também, eu muito pouco me lembro do filme, lembro mais do nome, do título, e assistiria de novo, a título de curiosidade pra relembrar. É um filme, eu acho que é um filme que passa tranquilo ainda hoje, porque junta magia, junta uma era medieval, junta o romance dos dois, que é o Rutger Hauer e a Michelle Pfeiffer. Eu acho fantástico, acho que passa tranquilo ainda. Bom, o meu segundo filme, na verdade, eu não falaria de um filme em específico, eu ia falar até que acabou se tornando uma série de filmes que... Já na comédia, indo partir um pouco mais pro besteirol. Não chega a ser um besteirol puro, mas tinha bastante. Que era da Loucademia de Polícia. E contava, de seus vários filmes, que sempre contava o protagonista, era o Mahoney, o Kerry Mahoney, dado pelo Steven Guttenberg. E que ele era meio que um delinquente, que foi preso e teve uma alternativa de ir para a academia de polícia. E lá tinha os vários, que era interessante da série, é que cada personagem tinha sua característica própria, né? Tinha o Hightower, que era aquele negro alto, fortão pra caramba, que era gente boa, amigo dele. E vários personagens que no início da série eram ou com coadjuvantes ou apareciam, o próprio Zed, que era o maluco lá, que líder de uma gangue e tal, é interessante que com o decorrer da série eles iam entrando na academia também, tornavam-se policiais também. O próprio Zed, o Sweet Chuck, quem mais tinha? Tinha um que era maluco por armas. Tackleberry. Era o Tackleberry. Tackleberry, é verdade. Tackleberry. Tinha aquele que ficava dando barulho, sonoplastia na boca. O famoso americano. Os americanos adoram aquele carinha que ficava fazendo barulho de tudo, né? Que imitava tudo quanto é coisa. E tinha o vilão, basicamente o vilão que era da própria academia, que era no começo era o Tenente Harris, depois foi o Capitão Harris, que sempre queria pegar o Mahoney, mas o Mahoney espertão sempre conseguia se safar, né? Era uma lembrança que eu tenho, assim, né? Tipo, cada filme tinha uma história. Tinha o Comandante Lassar, que era o comandante da academia inteira, mas era um completo idiota, mas sempre fazia as coisas, também dava certo. E é uma coisa que me lembro de gostar de... Ah, era uma academia de polícia. Qual será que é? O 2, é o 3, é o 4, né? Tinha muita... São muitos, é difícil lembrar um. Eu não lembro. Se você perguntar pra mim qual que era a história de cada um, eu não vou lembrar. Eu lembro mais do primeiro, que o Zed era bandido, era da gangue lá, e o Mahoney entrou. Mas o seguinte, eu já não lembro de história de mais nenhum. Aí, por isso eu faço a pergunta. Vocês encarariam pra lembrar o que era a história de cada um das academias de polícia? Olha, eu acho que eu assistiria, mas não, mais pela piada mesmo, sem muito comprometimento em seguir, assim, tipo, sabe quando você tá trabalhando e a televisão ligada lá, você já aproveita e dá uma descontraída. Ah, é um filme que eu prefiro guardar as boas lembranças também. É divertido também, achei bem muito risado, mas não sei se hoje em dia eu encararia, não. Eu assisto qualquer um deles fácil. Vale lembrar também, viu? Teve o desenho animado também, né? Verdade, verdade. Teve Colosso. Era bem legal. Mas eu acho que o filme hoje em dia não dá pra encarar, não, meu. Hoje acho que não passa, não. Não passou. Tanto que não tentaram fazer remake ainda, né? Então... Graças a Deus. Bom, gente, o meu segundo filme é outro clássico que eu peguei dos anos 80 também, que é o Curtindo a Vida Doidado. Ah, esse... É outro filmão também, assim, assisti recentemente, continuo assistindo com a mesma vibração de sempre, acho que nunca perdi essa... Parece que é a primeira vez que eu tô assistindo, toda vez, mesmo sabendo já de cor e salteado a história, ainda parece que é a primeira vez que eu assisti. Eu acho que nem cabe muito sinopse desse filme, porque, meu, quem viu se mata, né, velho? Joga da ponte, porque, meu, Curtindo a Vida Doidada, que não assistiu ainda, tá, meu. Mas todo mundo sabe, é o moleque que não quer ir pra escola e ele dá um jeito de matar a aula, né, velho? E porque é o último ano dele no ensino, acho que médio, lá no ensino, não entendo o sistema de educação americano, mas acho que parece que é o último ano do ensino médio, e ele quer aproveitar esses últimos minutos da vida dele de liberdade, porque depois tem faculdade, começa a vida adulta, então o cara faz de tudo pra enganar a mãe, ficar em casa, matar aula e se divertir mesmo. O nome do filme, acho que é o spoiler, é a sinopse melhor, né, do filme. Cara, o que me marca muito, mas muito nesse filme, acho que vocês vão de concordar comigo, cara, é a parte que ele sobe no trio elétrico e canta Twisted Shout, né? Velho, essa parte é icônica, né? É a melhor cena do cinema. Acho que todo mundo viu e acha fantástico essa cena. Eu achei legal, assim, algumas curiosidades também do filme, que o pai e a mãe do Ferris, né, que é o Ferris Bueller, que é o personagem do Matthew Broderick, eles, depois do filme, eles se casam, realmente. É uma coincidência que na sequência dessa parada, assim, que ele canta, tem um cinema anunciando Godzilla, cara. E alguns anos depois, né, cara, o Matthew Broderick veio a fazer o filme do Godzilla, né, cara? Ele foi o protagonista lá do filme, bem interessante isso também. E... Cara, o que eu tenho pra falar é que o diretor também é outro cara que fez muito sucesso nos anos 80, que é o John Hughes, né? Ele fez o Clube dos Cinco, A Mulher Nota 1000, né? Curtindo a Vida Doidado, todos esses no, nos anos 80. E eu acho que é isso aí. E aí, eu encaro facilmente. Se passar de manhã, de tarde, à noite, eu encaro. E você? Oh, yeah. Eu tenho filme. Assisto direto, cara. Ah, esse é um filme também que todo mundo, se não viu, tem que ver, e se viu, tem que ver de novo. Eu lembro que foi um dos primeiros que eu vi que tinha easter egg, que depois que terminava os créditos lá, aí o Ferris Bueller lá, ele aparece de novo, né? Fala, mas o que você tá fazendo aí ainda? Vai embora pra casa, não sei o quê. Né? A música final é icônica, né, cara? Também fica rolando a música e o diretor vai indo todo mordido pra casa, né? É. Até a trilha sonora aí, até a trilha sonora do cachorro latindo. Eu ia até comentar uma barbárie do Curtindo a Vida Doidado, né? Que vocês estão querendo fazer um remake, né? Com o Zac Efron, seu Ferris Bueller, né? Cometer essa... Não. Aí não dá, né? Fazer o quê, né? Cada geração tem o Ferris Bueller que merece. Né? É. Então, cada um escolheu dois filmes aí, mas tinha muito filme ruim nessa época também. Vocês podem lembrar de alguns filmes horríveis que não valem a pena se assistir de maneira alguma? Ó, eu começo aqui com um que recentemente passa, que é o Festinha. Nossa, horrível esse, cara. Esse filme é muito ruim. Horrível. Esse aqui não dava. Um molequinho encapetado. Não, esse não dava. Mas eu lembro do predecessor do Festinha. Quem sabe de quem que eu tô falando? O Macaulay Culkin, né? Esqueceram de mim. Nossa, era horrível também. Não, era horrível, era horrível. Toda semana passava, né? É, toda. Agora só passa no Natal. Natal é o segundo, né? É o primeiro mesmo, né? Tá todos, mas ainda, né? Todos ainda são Natal. Ainda teve sequência. Cara, não, mas tinha piores, cara. Vocês nunca assistiram Xuxa e a Lua de Cristal, velho. Tô falando que o Luciano tá inspirado hoje. Não, assisti no cinema, cara. Ah, o cara fera. O filme que o Sérgio Malandro é o Príncipe Encantado. Assisti no cinema, cara. O filme Xuxa e Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro é o Príncipe Encantado, velho. Não dá, né, meu? Guilherme Caran era o vilão, né? Ai, caramba. Não é o Guilherme Caran, é? Não, o Guilherme Caran era o Baixo Astral. O Baixo Astral, é verdade. É, era ruim, é que era ruim também. Todos filmes. Era muito ruim. Lembrei mais um. Aquele O Carro Desgovernado. Eu não tenho mais noção do que eu vi na história. Nossa, eu também não, André. Muitas vezes. Eu acho que é uma mulher, uma filha e mais uma pessoa entrando no carro. E o carro não para nunca, né? Isso! Ah, puta, horrível. Verdade, horrível. Merece. O pior que eu já vi na face da terra. Que falta faz a bazuca, né? Sem contar a penca de filme do Steven Seagal, que também parava, né? É. Toda semana tinha que ser um. Eu nem sei qual era qual. Mas... Tinha o Van Damme também, né? Tinha um monte. É, verdade. Um pior que o outro. Soldado Universal. Nossa, todos eles. Retrocedendo. Soldado Universal. Jamais. Soldado Universal tava com o Dolph Lundgren ainda também, não era? Era. Do Van Damme, nessa época, salva aquele, o grande dragão branco. Não salva, André. Que isso, cara. Luvinha de barbante que você passa de na cola e pro caco, cara. Que 0 a 10, 2,5, cara, nesse filme. Todo filme. Fora que todo filme tem que fazer espacate. Por que aquilo, né, meu? É marca registrada. Nossa. Ele também, além de brigar, ele sabe de balé. Ah, é. Meu, não dá. Muito ruim. Tem os olha quem está falando também, né? Os bebezinhos. Nossa, que querido, e as crianças, né, cara? Tinha o Crocodilo Dandy. Ah, Crocodilo Dandy era legal. Eu também gostava. Cara, querido. Três solteirões e um bebê. Double Dragon, nossa, adaptação, senhora, do jogo de videogame. Puta merda. Super Mario Bros. Nossa, isso é triste. A gente ia naquela expectativa achando que ia ser igual ao videogame, era uma porcaria, não tinha nada a ver com nada o jogo. Viu? E tinha o Rutger Hauer, hein? Ele era o Rei Copa, vocês lembram disso? Nossa. Não. Graças a Deus, não. Não lembrava. E aqueles filmes de dança lá, Footloose, Dirty Dance, Flash Dance? Esses eu me negava a assistir. Não, lembrei de mais um aqui agora. Aquele André, uma foca em minha vida. Ó, cara, vocês não sei se vocês sabem, mas Querida Encolher as Crianças ainda é cultuado nos Estados Unidos forte, cara. Eles têm uma atração no Hollywood Studios. Ainda existe uma atração grande e muito bem visitada só desse filme, cara. Nossa. Com 30 anos de idade. É, tem gosto pra tudo, né? Rick Moranis, né? Pior ainda é... Rick Moranis, é. Pior ainda é a sequência, né? Querida, espichei o bebê. Ah, nossa. Estiquei o bebê. É que espichei é mais anos 80, né, cara? Não, tinha muita coisa, né? Não dá, a gente... Se for listar aqui, a gente passa uns 3 dias falando direto. Tem aquele clássico, né, que o Fábio comentou mais cedo, que é o clássico dos clássicos da Sessão da Tarde. Quem não viu? Conta aí, Fábio, qual que é? Cara, pra encerrar, tem que encerrar com Lagoa Azul. Não tem um filme que tenha sido exibido tantas vezes na Sessão da Tarde e que, cara... fez a alegria da nossa infância. Que alegria. Cara, olha, meu, ficha técnica do filme. Não é, Lagoa Azul não é nem o pior nem o melhor. Ele é um marco na vida nossa. Ó, o filme é classificado como romance, drama e aventura. Começa por aí, né? Tem Brooke Shields e Christopher Atkins. Vamos falar só Brooke Shields. O resto não importa mais nada. Mocinha. Sem dublê de corpo... Sem nada, sem sutiã, sem vergonha, cara, dois moleque ali, eu não lembro se eles eram primos, eu preciso ver aqui se eles eram primos ou não, era parente. Nossa, não eram irmãos, não? Duas crianças pequenas abandonadas numa ilha paradisíaca e, por que não, afrodisíaca, né? No Pacífico Sul, cara, sem orientação, sem restrições de sociedade, sem pudor, sem nada. Caramba! Eles acompanham as alterações físicas dos seus corpos, cara, se apaixonam e rola, cara. Isso, meu amigo, você terminou de fazer lição às 2 horas da tarde e vai ver isso. Isso mexe com a tua infância, mexe com a tua cabeça. Isso traumatiza uma geração. É muito, muito... educativo, né? Muito educativo? Cara, na pesquisa que eu fiz, dizem que eles colavam o cabelo dela sobre os seios pra não aparecer muito. Putz, cara. Era muito incompetente o cara que fazia isso, porque se assim, enxergava ali. Cara, o Fabinho teve continuação, hein? Teve De Volta à Lagoa Azul ainda. Teve mesmo, é verdade. Teve, matadora de zumbis lá, Mila Jovovich. Ah, é com ela? É, sério. Esse vale a pena ver hoje. Eu preciso ver. A quinta elementa. A quinta elementa. A mulher que usa papel higiênico. Então, só antes de terminar, a galera do Zacesso lá no site está pedindo mais uma promoção, né? A gente já, semana passada, já publicou o ganhador da última promoção e tal. E o pessoal está pedindo mais. A gente está planejando novas promoções, só que o que estamos pedindo agora? Quanto mais você divulgar o Zine para os amigos no Facebook, Google+, Twitter, quanto mais você divulgar, mais gente tiver acessando o Zine Acesso, mais promoções vão ter e vamos poder estar melhorando os prêmios também. Então contamos com a colaboração de todo mundo aí para estar divulgando o podcast também, divulgando o podcast. Ainda tem o desafio lá do cast do He-Man, do Zinecast número 2, hein? Do Geninho. É. Você, cara, encontrou o Fábio? Eu encontrei o Geninho. Alguém? Eu encontrei alguém o Geninho. Encontrou? E tem um Geninho que não foi pra gravação, né? Não. Tava muito longo, né? Hã? Poucos entenderão. Os bastidores. Então, galera, é isso aí. Ficamos aqui. Um abraço a todos. E... curtam e divulguem. Um beijo nas crianças. Tchau. Boa noite. Tchau, galera. Falou. Tchau. Falou. Tchau, tchau. Vocês assistiram aquele documentário do Animal Planet, das sereias lá? Puta, cara, isso aí foi tema de foi assunto da faculdade, velho. É? Eu vi só no Fantástico. Eu vi a fotinho do William aqui, lembrei daquilo lá na hora. Pode crer. Puta, Hordak com sereia. Nossa, cara.